buscar, eu prometo que agora vai ser diferente. Dá outra chance aí pra gente. A voz que a massa conhece. Respira fundo, que eu tenho muito pra dizer. Às vezes não consigo entender, mas dei o melhor de mim. Nunca pensei que o fim seria assim tão perto, mas pra seguir sendo sincera, já esperei. Fazer fazer. Brinquei, acabei te assustando. Todo dia um novo plano, e você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer. Eu vou sair pro Signos Evolution com DJ Emerson Luiz e o DJ André Batista. Sua frente, nos signos eu vou te esquecer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Então me diz o que é amor pra você. Com quantos corações você vai ter que brincar? Quantos eu te amo você vai desperdiçar? Com seu amor aqui na sua frente. Nos signos eu vou te esquecer. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Nos signos eu vou te esquecer. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí. Tocando os melhores ritmos pra você dançar. Esse amor que vicia e me faz ficar louco. Ah, esta boca tão quente, esse jeito carente, me prende pouco a pouco. Ah, esta mão carinhosa e a risada gostosa que alegra meu dia. Gosto de amor e loucura, gosto de fruta madura. Docia de penta, minha fantasia. Meu coração só quer você, só bate forte por você. Eu sou ligado nesse amor, eu só respiro esse amor. E o seu prazer é meu prazer. Meu sangue queima por você, eu dou a vida por você. Eu só me acendo em seu calor, só faço amor com teu amor, pra ter prazer no teu prazer. Banda Vírus Musical e DJ Paulinho.

essa rosa e o beija-flor. É amor, é um encontro de metade. Dale, meu playboy! Manda 007. E quando chorar de saudade, quando morrer de ciúme, e quando a sua sensibilidade identifica o perfume, isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor. É amor, é o encontro de metade. O mais top DJ do estado do Pará, DJ Marcelo, o Playboy, fazendo o povo da terra vibrar. Desculpe, eu cansei, por tuas palavras eu mudei, você me magoou e tão insensível nem notou, você vacilou, o melhor pra mim te esquecer, era tudo tão perfeito, você pra mim. Tudo se perdeu, até meu sonho de amor. Sei que representou que pra você eu fui um jogo, mas você quem perdeu. Mas te amei, te amei, te amei. Como fui me apaixonar te pedir, se os homens

pra virar palhaça.